é minha vida, a minha paixão. Vamos tentar resgatar o respeito. Aonde for ladrão, não ter vergonha das suas origens, não. Vem chegar, mas vamos lutar. Vamos conquistar o nosso espaço. Periferia é um bom lugar. Só quem tá aqui dentro sabe o valor que tem. Então vem, cai pra dentro. Vamos buscar o que é nosso por direito. Respeito e dignidade. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Não entreguei a minha alma ao inimigo. Não temo aos desafios, obstáculos da vida. Que só aumenta minha vontade de continuar batalhando à procura da conquista. Através da rima vou expressar o sentimento da agonia. O dia a dia da nossa querida periferia. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, eu sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, eu sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Chega de lágrima, de sangue. O sofrimento aqui é constante. As dificuldades que existem para sobreviver é violência. É a fome que bate na porta da Dona Maria. Sem medo de enfrentar os problemas da vida. E assim mantém sua família. Com humildade e honestidade são a peça-chave para a felicidade. Cena maldita, né, João? Já cansei de ver moleque no chão pedindo socorro com a bala alojada que perfurou o crânio. Será a lágrima em mais um velório. Motivo da morte, treta de droga. Comprou na bocada, não pagou. Foi fazer companhia pro diabo. Retrato falado da periferia que busca uma solução pra vida bandida. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, eu sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, eu sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Um, dois, demorou, nigga, e CP chegou. Sou 100% periferia, aonde vou. Na luta, na busca de correr pelo certo. Caralho, tio, escolhi o rap pra que eu pudesse me expressar. Falar do crânio do menor que foi estourado porque devia 10 pedra de crack. Fala também da lotação e das cadeias que em cela projetada pra 5 hoje moram 15 indivíduos. DR tem hora que me dá vontade de catar a ponto 50 e sair atirando no meio da cara dos vermes de olho azul que nega um trocado pro moleque true que do nada descolou um dicionário, caderno e lápis. E começou a narrar sua própria história do nada. Que sua mãe era mó viciada, que espancava ele pra pedir um trocado pro boy no farol, tá ligado? Sou periferia sim, até o fim. E nisso sempre vou persistir. Aí foguinho, sou consciência periférica, tio, até o fim. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, eu sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for. Sou sofredor, eu sou guerreiro vencedor. Periferia, aonde for.